eu vejo cada lágrima que rola no teu rosto e as preocupações que tiram o teu sono e até pensas em parar, em desistir. Eu vejo e conheço a cada um ao teu redor que te abraçam, mas no fundo quer ver o teu fim. Só que as máscaras muitos vão cair. Eu sou a água que procuras no deserto e quando pensas que estou longe, estou perto. Socorro bem presente quando entra na tribulação. Eu sou aquele que exalta no momento certo. Eu abençoo, eu faço a obra por completo. No deserto, e quando pensas que estou longe, estou perto. Socorro bem presente quando entro na tribulação. Eu sou aquele que exalta no momento certo. Eu abençoo, eu faço a obra por completo. Quando o justo sofre, simplesmente sobrenatural.